começa mais um Jogada da Semana. Eu sou o Zabuzeta e eu vou fazer aqui um pequeno e rápido overview do Hanabi. Bom, Hanabi, ele é um jogo que já esteve publicado aqui no Brasil anteriormente pela Galápagos, num formato um pouco diferente, mas foi republicado agora recentemente pela Paper Games. A Paper Games nos enviou essa cópia aqui. Eu devo dizer, cara, que esse jogo, assim, sempre que falavam sobre o tema dele, sobre ser um jogo, sobre um festival de fogos de artifício, aí você parava pra pensar e falava, tá, mas onde tá a graça disso? Mas quando você vê ele funcionando, a engrenagem funcionando, porque você fala, é um jogo de fogos de artifício, é um jogo cooperativo, e é um jogo que você não vê suas cartas. Até então você fala, beleza, não tem nada demais aí. Mas quando você vê o processo ocorrendo, você tem uma grata surpresa, porque esse jogo aqui é muito, muito massa, cara. Ele é um jogo de 2010, ele foi desenvolvido pelo Antoine Bauza, que é o mesmo designer do Seven Wonders, né, que você conhece também, é um clássico absoluto, e esse cara fez um trabalho genial em Hanabi. A Hanabi, então, só pra você ter uma noção do que se trata ele é um jogo de 2 a 5 jogadores, ele é cooperativo, ele é um jogo onde os jogadores em conjunto, né, vão fazer o melhor e mais glorioso festival de fogos. E como que funciona a partida de Hanabi, né? Dependendo do número de jogadores, você vai ter sempre um número X de cartas na mão, seja 3, seja 4, seja 5, enfim. E seu objetivo é baixar as cartas na ordem de 1 a 5, nas 5 cores, né? Então, por exemplo, você tem que baixar uma coluna vermelha de 1, 2, 3, 4, 5, depois uma amarela, 1, 2, 3, 4, 5, e a ordem que vocês quiserem, né? A ordem das cores não importa, mas a ordem numérica é importante. Então, você tem que trabalhar em conjunto para que baixe essa combinação, para que você faça o melhor e mais glorioso festival de fogos e artifício. Falando assim, não parece nada demais, parece um jogo de cartas tradicional, só que o fato de você não ver suas cartas já dá uma reviravolta, né? Aquele twist assim que você fala, como que eu vou proceder? Como que eu vou entender que minhas cartas são essas, né? E daí a gente vai na estrutura do turno do Hanabi. Quando eu chego na sua vez, você tem 3 opções para você fazer. Uma é baixar a carta no festival, a segunda é descartar e a terceira é passar uma dica, né? Inicialmente a gente tem 8 dicas que vale para todos os jogadores. E quando você vai baixar uma carta, porque o ideal é sempre que você baixa a carta, você baixe ou a primeira daquela cor ou a próxima na sequência daquela cor. Então se já tem uma 1 vermelha, qualquer jogador tem que baixar uma 2 vermelha, depois uma 3 e assim vai até que seja 5 colocadas naquela coluna da cor vermelha. Só que você não sabe, por exemplo, eu vou saber que essa carta aqui é uma 1, então as pessoas, né, em conjunto tem que passar dicas, né? São 8 dicas, você pega uma delas e descarta e você pode passar uma dica. Você pode passar a dica em qual sentido, né? Você não pode falar, essa aqui é uma amarela de número 3. Não, você tem que passar assim. Essas 3 cartas dessa ordem que você pode falar, exatamente apontar elas para a pessoa que não tá vendo as cartas, porque as cartas são reveladas para os outros jogadores, e isso vale para todo mundo. Você fala, essas 3 aqui são amarelas. Então a pessoa já guardou aquela informação ou tentou aguardar, né? E pode falar, não, a primeira, a quarta e a terceira são amarelas. Beleza. Aí um outro jogador pode passar uma dica. Essas 2 aqui é de número 1. E se por acaso foi uma amarela de número 1 que combinou, né? O amarelo da dica anterior mais 1 dessa dica e não tiver nenhuma amarela em campo, você pode baixar aquela carta quando chegar na sua vez. Certo? Que uma ação é baixar. Depois passa pro próximo no sentido horário e vai até que o jogo encerre. E como que a estrutura do jogo funciona, né? Então você baixou uma carta. Se você baixou uma carta correta, ótimo. Perfeito. E se por acaso você baixa uma carta que não é de sequência ou baixa uma carta sem querer e ela é errada, o time sofre uma penalidade. Se por acaso você sofrer 3 penalidades, o jogo encerra e ninguém ganhou. É uma maneira que o jogo dá uma falha 100%. E independente desses casos, ou você baixando certa, ou você baixando uma carta errada, depois que você baixar aquela carta, você compra uma nova e sempre vai ficar com o mesmo número de cartas igual do começo do jogo. Então é interessante a forma que você sempre vai estar renovando sua mão e você tem que ter esse processo de guardar na memória quais são as cartas, quais são as dicas que foram passadas pra você. Nesse caso é interessante. A segunda ação que você faz, eu falei da dica, né? Da dica você pode passar ou a dica de quais números tem ou de quais cores tem, né? De quantas cartas daquele número ou de quantas cartas daquela cor. Então você pode fazer a segunda ação que é baixar e a terceira é descartar. Se chega na sua vez e não tem mais dica e alguém não te passar uma dica assim, você pode ou tentar arriscar baixar uma carta ou jogar a carta no descarte. As cartas, elas são repetidas. Se você tem certeza que você vai jogar uma carta que já foi baixada naquela ordem do festival, é ideal pro time, porque sempre que você joga uma carta, descarta uma carta e é uma carta que já tem apresentada lá na apresentação dos fogos, ela faz você retornar uma dica. Então, perfeito, é isso aí. Mas se por acaso você joga uma carta aleatória que não te dá dica de volta, você vai jogar ali e não tem nenhum benefício e compra uma nova carta, né? Então, baixando carta ou descartando carta, você sempre vai alimentar a sua mão com uma nova carta até que o baralho acabe, né? Que é uma outra condição de final de jogo, né? Além de ter as 3 penalidades, você pode ter o final do jogo quando o baralho acaba. Mas se o time for bem engrenado, bem certinho, tiver uma boa comunicação, assim, né? Por exemplo, eu sei que o cara tem uma vermelha de número 3 e lá já tá colocado o número 1 e 2. Então, na dica que você você vai falar assim, você pode falar, cara, essa aqui é essa carta, se dá aquela ênfase. Essa carta aqui é uma vermelha. A pessoa, se a pessoa sacar, ela pode já chegar na vez dela e já baixar a vermelha. É um interessante, porque ela já tem essa dica. Por que que a pessoa que deu aquela dica lá que é vermelha? Então a dica é interessante porque é crucial, às vezes, você dá uma dica meio pontual pra pessoa já sacar que ela pode baixar aquela carta, né? Ou que ela pode descartar uma carta. Vamos supor que já tem todas as cartas vermelhas colocadas na mesma coluna, de 1 a 5. Então não tem por que você ter mais cartas vermelhas na mão pra baixar. Então você fala, ó, essas três aqui são vermelhas. Então chega na sua vez, você descarta uma vermelha e recupera uma dica. Como eu disse, são três condições de final de jogo, né? Uma é quando você leva as penalidades e zera. Uma é quando acaba o baralho e você vai fazer a contabilização dos pontos. E a outra é quando você consegue o festival 100%, que são as 5 colunas de 1 a 5 nas 5 cores, né? Ali amarelo, azul, verde, branca e vermelha, certo? E quando você faz isso, você consegue o total dos pontos. Você vai garantir sempre a pontuação da última carta colocada em cada coluna. Então, por exemplo, se você conseguiu todos, são 5 colunas, as últimas são 5, você consegue completar 25 pontos. Mas se por acaso o jogo acaba antes de você completar, porque o baralho esgotou, você vai contabilizar as cartas de cada uma das colunas. Vamos supor, tem uma 4, uma 3, uma 1, uma 2, uma 2. Você vai contar essas pontuações ali e você vai ter uma pontuação menor ali. E ele tem uma coluna, né, de pontuação que diz, ah, esse festival aqui foi bem legal, esse festival foi mediano, esse festival aqui foi incrível e tudo mais. Esses adjetivos que você pode ter no Hanabi. E cara, eu joguei 3 vezes até então. Até é meio pecado falar agora, né, do Hanabi, já um jogo já tem 10 anos. Mas eu tive a oportunidade de conhecer agora. Ele veio pela Paper Games aqui no Brasil, chegou recentemente. Ele foi publicado, acho que uma semana antes do DOF, né? Ele tava lá no DOF já sendo vendido. E essa pequena caixinha aqui vai te entregar uma experiência muito legal, cara. Porque assim, quando você fala do conceito dele, você fala, beleza, isso aqui não tem como funcionar tão bem. Aí quando você joga, você fala, não, esse jogo aqui é genial. Esse jogo aqui, ele vai te entregar uma experiência que é muito maneira. Então, só esse fato, só essas coisas assim que você tem do Hanabi, já é incrível por si só, cara. É muito, muito, muito maneiro. Foram 3 partidas com 2 grupos diferentes. Cada grupo teve uma experiência diferente das dicas e tudo mais. É bem legal porque vai depender muito do seu grupo, de como que eles vão pensar naquela coletividade, né? Passar a dica correta, aquela dica que não é só premente pra baixar carta, às vezes pra recuperar uma outra dica. E, cara, esse conjunto, essa obra, né, que faz o Hanabi funcionar, é muito maneiro. E se você tem curiosidade no jogo e quer adquirir, você pode comprar ele na Bravo Jogos, a nossa loja parceira. E também, se você curte esse conteúdo que a gente faz aqui e quer que a gente faça ainda mais e melhor, você pode entrar na nossa campanha lá no picpay.me/jogatinabg e apoiar a partir de R$1 por mês. Você já ajuda muito o JogatinaBG. Gente, muito obrigado a todos. Comente se você curte aí. É um baita de um jogo. Ele ganhou o Spiel de 2013. Isso vale a pena ser citado, né? É uma pequena caixa, são poucas cartas que você tem e você entrega uma experiência que é de explodir cabeça, assim, de como vai funcionar. Eu, na teoria, não gosto muito de jogo cooperativo no geral. Eu prefiro jogos mais que tem interação e essa competitividade, mas o que ele entrega aqui é uma coisa impressionante, certo? Gente, eu vou ficar por aqui. Abraço, até o próximo turno. Tchau.